Te devolvo, você não quis. Te devolvo, você só quis. Essa mania de beijar a minha boca. Essa mania de beijar a minha boca. De pirulito, você não quis. De pirulito, você só quis. Me enroscar, só beijar a minha boca. Me enroscar, só beijar a minha boca. Nesse namoro que eu me enrosco todo, nesse sussurro que me deixa louco, desse jeito bom com quem vou ficar. Nesse namoro que eu me enrosco todo, nesse sussurro que me deixa louco, desse jeito bom com quem vou ficar. Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Vai ficar perna bamba, eu nunca mais vou namorar. Encoxa bamba, eu fiquei de perna bamba. Joaninha me deixou e todo mundo vai ficar perna bamba, eu nunca mais vou namorar. Encoxa bamba. De pirulito você não quis, de pirulito você só quis. Me enroscar e só beijar a minha boca. Me enroscar e só beijar a minha boca. Nesse namoro que eu me enrosco todo, nesse sussurro que me deixa louco, desse jeito bom com quem vou ficar. Nesse namoro que eu me enrosco todo, nesse sussurro que me deixa louco, desse jeito bom com quem vou ficar. Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Perna bamba, todo mundo vai ficar. Perna bamba, eu nunca mais vou namorar. Puxa bamba, eu fiquei de perna bamba. Sua dia me deixou. Perna bamba, todo mundo vai ficar. Perna bamba, eu nunca mais vou namorar. E puxa bamba, por quê? Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Tô fraco. Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Tô fraco. Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Tô fraco. Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. quarto pra comprar.